galerinha do mal. Todo mundo gravando aí. Bom, você é o host, comece. Ralhou. Hoje o nosso assunto vai ser político. Exatamente. Hoje nós vamos falar de algumas polêmicas envolvendo a política e partidarismo aí, né? Essa polaridade que a gente tá tendo na política. Afinal de contas, será que vai ter Bolsonaro 2018, presidente? Não sei, tem nada. Tcharam! Ai, ai. E pra falar aqui com a gente sobre esse assunto, a equipe mais politizada, né? Do meu lado direito, ele, Thales Rodrigues. Ralhou, tudo bem? Eu não peguei referência lá, sim. Eu falei errado, peraí. Eu podia usar o lado como referência. Pois é, eu já ia reclamar aqui, porque lado esquerdo eu não fico não, pai. Aquilo. Vacilei, vou fazer de novo. E do meu lado direito, ele, né? O coxinha mais fervoroso da internet, Lucas Vinícius. Salve, salve, ouvintes. Não, eu não sou de direita. Também não quero ser de esquerda. E este ano não é só político, ele é analítico, sociológico e emocionante. Isentão aí, ó. Isentão é a pior raça. Eu ia falar isso. Não, isentão é a porra. Você vai ver quando começar isentão a... Isentão é a pior raça. Pior raça. A desmaiar nem a é gente, né, velho? Isentão nem é gente. Não, isentão não. Eu só gosto de deixar a coisa mais... paralela possível. Porque também acho que exageros não promovem nada e só geram textões na internet, coisa que eu também odeio. Isentão. E do nosso lado esquerdo, representando a esquerdalha aí, né? Ele, Thales Rodrigues. Petralhas, punivos. Ou aquela, né? Ô, gente, liberal nem é gente, né? Ai, filho da mãe. Que filho da mãe. Afasta-te de mim, de todo esquerdista! Boa! Liberal e isentão nem gente sabe. Cara, no Brasil, assim, eu até comento lá no curso mesmo, porque eu faço economia. Cara, eu percebo que, assim, que liberal e direito, eu até falo, né, que eles acabam tendo alguns conflitos de interesse, né? Porque Sim. todo mundo acha que toda pessoa de direita é liberal. Não, mesmo. Tem uma galera de direita aí que é tão cega, tão louca, sim. quanto a de esquerda. Isso aí... Sim, é conservador, é um bagulho xiita, né? E a galera, às vezes, não entende muito isso, sabe? Às vezes a gente brinca assim, toda direita é liberal e tal. Mas assim, nem são todos, sabe? Assim, mas aí vem toda aquela questão, né? Que tipo de liberal? É aquele, né, entre aspas, né? Que tem um significado específico para isso. O liberal, que é liberal econômico, que é aquele que acha que é livre mercado, todas essas questões. Ou liberal, que seria naquela questão política, aquela questão social. Então, assim, existe uma diferença, né? Que a gente tem que tentar explicar pro pessoal, né? Deixar um pouco mais claro. Não só isso. Acho que essa diferença, desculpa interromper, essa diferença, ela é algo construtivo em relação a você, como você vê você em relação à sociedade em que está ao seu redor. Isso é totalmente mutável. Então, nunca vai existir uma forma básica para que você se encaixe. Por exemplo, a forma da direita, eu vou ali e me encaixo. Ou a forma da esquerda, eu vou ali e me encaixo. É sempre uma faca de vários gumes, entendeu? Em que você aceita certos parâmetros de um campo e outro. Só que a maioria, como é que vence, aí você acaba se autodenominando. É claro que existem certas nomenclaturas que não funcionam. É interessante a gente, pro pessoal que tá ouvindo, a gente contextualizar um pouco aqui o que é os quatro quadrantes, né? A extrema esquerda, extrema direita, esquerda liberal, direita liberal. Porque o conceito que a gente tem hoje, a polarização que a gente tem hoje, é da extrema direita com a extrema esquerda. Sim. Tem certas características que ficaram muito grudadas na extrema direita e que eles fazem questão de reforçar isso, assim como a esquerda. E a gente vai falar sobre isso aqui um pouco agora, né, antes de entrar na questão de falar de alguns candidatos aí, dos nossos candidatos à presidência. A gente tem aí a direita, ela sendo representada pelo conservador, neoliberal e armamentista, né, ultranacionalista. Religioso, enfim. Religioso, exatamente isso. E a gente tem a esquerda sendo representada pelo humanista, né, aquele cara que já é mais desligado da religião. Ele é aquele que é mais naturalista, que é um cara que é mais desapegado de certas padrões sociais, dogmas, essas coisas, e mais engajado com questões sociais, né? Defensor de, de liberação das drogas, né? Enquanto a direita clama pela liberação do porte de armas, a esquerda clama pela liberação das drogas, pela legalização das drogas. Então ficou meio que e ficou especificado, né? Ficou meio que construído que quando o cara é extremamente machista ou opressor, isso é um produto já do meio, né? do um contexto que a gente vai debater aqui. A gente já coloca ele imediatamente como direita, né? Quando você vê o Lucas aí, que pode até fazer hoje o papel do José, né? Que é de questionador. Mas vocês podem analisar que quando você vê um cara normalmente com o discurso de que o feminismo não é necessário, de que gays são vitimistas, quando você vê um cara com esse discurso, normalmente ele é de direita, né? Ele tem ideologias mais arraigadas à direita. Geralmente, quando se há um debate de ideologias, malabarismo de argumentos. Aí, geralmente, a direita tenta defender os seus argumentos usando esse tipo de malabarismo, assim como a esquerda também. A gente vê isso sendo construído assim, né? Porque você pega, por exemplo, vamos lá, eu tenho alguns amigos aqui, e normalmente esses amigos que, cara, eles representam o estereótipo do lado, porque eles são de direita, só que eles são os caras de academia, que quando se juntam, falam de academia, whey protein, de academia, e de mulher. Mulher, falar que aquele cara é viado, essas coisas isso. Assim, quer xingar o cara. Olha aí, olha como o Thales está. O Thales do outro lado do país está reproduzindo o mesmo estereótipo que eu tenho aqui. Então isso é no país todo, né? Parece que é um estereótipo que ele acaba se reproduzindo. Então é isso, os caras aqui são a mesma coisa. Tá sempre falando de mulher, falando que pegou mulher. Então, são os caras que dizem que mulher tem que ser rédea curta, que mulher tem que se dar respeito. Essa galera é mais conservadora, só que ao mesmo tempo com esse falso moralismo. Coisa toda. Eu acho que a única ideologia, eu sempre comento que, inclusive, eu tava conversando com uma menina esses dias, que a única ideologia que eu acredito é da hipocrisia. Porque independente do que você defenda, em relação a, ou cague a regra para defender em relação a temas abordados, você sempre vai ser pego pelo pé, ou até mesmo se auto ver, porra, eu tô fazendo isso e eu defendo isso, entendeu? Eu tenho um viés, talvez, que as pessoas podem falar isso, do jeito que a gente tá falando da bipolarização, eu tenho um viés mais de esquerda. Eu leio muitos autores de esquerda, eu gosto da questão social que a esquerda prega, só que se a gente pesquisar um pouquinho, a direita, né, um lado mais liberal, já buscou também um lado social. Lá no meio do século XX, sabe? Com algumas medidas econômicas. Pra o quê? Pra retomar o povo, pra retomar o poder de compra do povo. Então, dando um pouco mais de assistência pra população. Então, assim, existem modelos, sim, de direita que preza por esse social. Só que, assim, existe uma grande diferença também do que é pregado hoje em dia. Se você vê hoje no Brasil, infelizmente, o discurso do pessoal de direita, eles quase não falam do social. Sobra o quê? Pra esquerda. Aí fica muito aquela questão de a direita quer só liga pra economia, só liga pra números, só liga pra superávit. E a esquerda só quer gastar, só liga pra social. Mas não é assim, sabe? A gente tem que ter uma separação, a gente tem que deixar isso bem claro pras pessoas, porque acaba tendo esse malabarismo de ideias, essa questão das fake news, né? A gente lida com isso quase todos os dias. São pessoas, assim, a todo momento criando ideias de modelos de governo que, cara, que não tem, não faz o menor cabimento. É o cara falando que o Bolsa Família quebrou o país. É absurdo, cara. É o que eu falo, você pode até falar do déficit que está acontecendo agora na déficit previdenciário. Sim, o modelo previdenciário precisa de uma análise, precisa ver o que eles podem fazer, mas não fazer o que estão fazendo agora, sabe? Então, e se você é contra isso, o cara te chama de esquerda, de petralha. Não, cara, não é nada disso, sabe? Então, acho que, infelizmente, é muito dedo na cara, são pessoas que não são especialistas, que procuram buscar pouca informação para querer dizer muita coisa com tanta propriedade. Então acho que a gente está perdendo muito tempo com isso. Eu vejo a esquerda, a direita se preocupando muito com toda a política da direita. Me parece que ela é baseada em barrar todo tipo de inserção, de tentativa de inserção de minoria da esquerda. Porque enquanto você tem a esquerda tentando criar aí uma política de inserção de minorias, né, lutando a esquerda liberal, né, o Lib Left, tentando inserir negros, tentando defender os direitos dos LGBT, né, tentando fazendo toda essa inserção, que a esquerda é uma política, tem essa política de inserção, você vê a direita lutando justamente contra isso. Então a direita, ao invés dela se preocupar com a situação econômica do país, ou se focar pelo menos no argumento dela de neoliberalismo que eles costumam defender, ou mostrar como isso pode funcionar na prática, eles perdem muito tempo lutando contra as políticas sociais da esquerda. Por que isso, né, cara? Por que o cara tem que gastar energia lutando? Porque a esquerda quer inserir o negro no mercado de trabalho, porque a esquerda quer inserir o LGBT, a mulher, né? Então, me parece que é como se a direita, a direita brasileira, parece que ela vive, ela existe, ela é uma antítese da esquerda, né? Ela existe para combater a esquerda, ela não existe em paralelo para propor algo melhor. Não, ou seja, uma só existe porque a outra existe. Praticamente. Mas se você for pensar, isso até que funciona bem. Como eu posso explicar isso? Enquanto uma sempre vai se preocupar pelo social e a outra vai pensar sempre como reformular bem o mercado de trabalho e tal. Isso numa visão bem otimista da coisa. É claro que não é assim que funciona, né? Não vou ser aqui o leigo que vai achar que não. Um tá fazendo a sua parte, o outro tá fazendo a outra, não. É claro que no meio do lance político existe algo bem acima desse patamar ideológico, que é o patamar partidário, é o patamar individual, tanto da esquerda quanto da direita, que na verdade não está pensando em porra nenhuma, de povo nenhum, e que na verdade executa um plano de fundo para se autopromover e para continuar no poder. Isso aí, ninguém é besta de achar que, nossa... São bonzinhos? Não, não, ninguém é bonzinho. Não. Eu mesmo trabalho com política já tem uns 2 anos. Eu trabalho como cinegrafista e fotógrafo. O que eu ouço lá dentro, eu trabalho na Câmara de Vereadores, ou seja, é meio que a base política da minha cidade, né? E o que eu ouço lá assim, quem se preocupa com o social, às vezes finge que se preocupa, né? Isso tanto da direita quanto da esquerda, tem que deixar bem claro isso. E às vezes, quando a direita propõe uma lei, a esquerda só aparece para ser contra ela, mesmo que essa lei beneficie. Isso eu falo, tanto faz, entendeu? Quando a esquerda também propõe uma lei, entra em vigor, a direita só está lá, também só para criticá-la. Ou seja, é como se fosse fantoches, um teatro, um mini teatro. É sério, é totalmente. Tem dias que eu acho que é totalmente desnecessário. Tem um projeto aqui que foi instaurado pela direita, que é pelo prefeito, que é de direita, né? Enfim, que ele visa o quê? Um morador do bairro, ele escolhe por meio de votação qual seria a prioridade mesmo, através da internet, para que uma obra fosse feita. Qual é a obra mais importante que deve ser feita no seu bairro? E aí é votado pela internet e a prefeitura vai lá e faz. A esquerda, só por fazer o papel de ser da esquerda, critica esse projeto, sendo que ele tem se mostrado que estava funcionando realmente, entendeu? Sim. E a gente vê que funciona realmente, porque inclusive eu também participei das votações, eu participei das reuniões de planejamento e, porra, funciona, caramba, entendeu? E por funcionar é que eles ficam com mais raiva ainda, entendeu? Também tem outros projetos de produção cultural aqui que acontecem, que a esquerda instituiu e a direita fica puta da vida, porque é nesses projetos de produção cultural e tal que a esquerda se aproveita e instaura essa educação de minorias, colocar o negro para aparecer mais, colocar o LGBT para aparecer mais, para ser destaque, para ser reconhecido com também uma parcela da população que existe e que de certa forma é ignorada e que agora ela toma como base também um a mais no conjunto social, entendeu? Então, não é que a direita seja, nossa, totalmente racista ou homofóbica. É que ela estava tão acostumada a tá no seu clubezinho que hoje, quando ela percebe que a esquerda também tem um fator... Porque a esquerda antes era chacota, entendeu? Era chacota, hoje em dia é um pouco. Mas antigamente era chacota, mas hoje ela tem um papel importante. Não se pode negar que não, né? Eu não falo a esquerda aquela super rígida xiita, como muita direita é também, mas eu falo aquela que também se preocupa com certos valores que às vezes são esquecidos, sejam por motivos econômicos ou seja por motivos que de certa forma têm uma urgência, mas que acaba se esquecendo de outras urgências que também são predominantes. E é muito importante o que o Lucas falou aqui, toda essa questão de a questão de interesse, né? A questão partidária, que vai influenciar bastante, mas tem aquele interesse próprio, né? Que a gente fala que, os caras não são bonzinhos. Tão... Não, claro que não são, sabe? Tipo, é político, sabe? Eles estão pensando no bem-estar deles a todo momento, se der a todo momento. E sobre a questão da esquerda e da direita sobre os projetos. Cara, existem bons projetos, cara. O Bolsa Família, ele foi elaborado durante o governo do Fernando Henrique. Todo mundo acha que o Bolsa Família foi inventado e Minha Casa e Minha Vida foi inventado pelo Lula. Não, velho. O governo do Fernando Henrique, sabe? A questão é, realmente, o país na época ele estava meio quebrado e ele foi andando um pouco mais devagar. Quando o Lula entrou, teve uma rejeição durante o início do mandato, mas depois o governo do Lula começou a investir mais nessa questão social. Mas a grande polarização hoje em dia é o quê? No Brasil, você só fala mal das coisas quando tá dando errado. O governo Lula, ele teve muitos erros, mas assim, foi muitos acertos. Muito, muito. Viveu um bom momento. Acabou que o país, na época, teve um grande crescimento, um grande superávit, pouquíssimos déficits. Então, assim, ficou algo que todo mundo só tem a elogiar, sabe? Mas teve problemas. E essa questão da o que acontecia? As pessoas, o que a gente pode falar, dar um exemplo melhor? O cara que nunca teve nada, quando ele tem um pouquinho, pra ele é muito. E foi isso, foi o que justamente aconteceu durante o governo Lula. O pobre, ele não podia viajar porque ele não tinha condição, ele não tinha, sei lá, dignidade pra comprar uma televisão, pra comprar um computador, pra comprar uma internet. Então assim, o cara que nunca teve nada, sabe, assim, qualquer migalha pra ele é muito. Essas políticas assistencialistas, elas deveriam ser paliativas, temporárias, mas não são, sabe, elas acabaram se perpetuando durante o nosso governo. Mas infelizmente, no nosso país, as pessoas, elas não têm, nunca tiveram, como é que eu vou falar? Eu não tô falando que o governo de esquerda é bonzinho, não, mas nunca tiveram um carinho, sabe? Nunca teve aquela pessoa, nunca teve aquele presidente que deu um olhar mais profundo pra essa pequena população, pra essa, como é que a gente pode falar, pra essa classe, se eu não me engano é D e E, ou C e D, sabe? Então assim, eu acho que surgiram boas políticas durante o governo de direita, mas andaram muito devagar. Foi muito lenta essa evolução dessas políticas. Mas ninguém diz o porquê. Ninguém diz que o país, na época, vivia um péssimo momento. Eu sou crítico ferrenho da direita, mas assim... Como eu estudo muito sobre muito isso, Fred, só complementando, você acaba percebendo que não, cara, que surgiram coisas boas. Só que, infelizmente, teve muito pouco desenvolvimento. E a minha crítica a essa direita que tá aí é justamente essa. Eu critico, sim, o tipo de governo, tentativa de políticas liberais que eles tentam implementar, porque não funcionam da maneira que eles querem, até um pouco ingênuo achar que funcionaria. Sim. Mas eu não bato tanto nessa tecla. Eu acho que uma coisa que incomoda bastante é essa aversão que a direita tem pelos projetos sociais da esquerda, né? Mas assim, a gente vê casos constantemente em que algumas figuras públicas, atores de TV ou apresentadores aí, que são claramente autodeclarados da direita, né? Eles fazem questão de fazer campanha política simplesmente porque eles consideram o que a esquerda faz, ou a tentativa de inclusão social da esquerda, algo desnecessário, né? Como você tem, por exemplo, aí caras como... que chamam, que acham que essa tentativa da esquerda de inserir o negro, de representatividade do negro, da mulher e do homossexual, acha que isso é vitimismo, né? E fala isso, e espalha isso, e as pessoas que são fãs dele acabam indo nessa mesma vibe. Que é uma parada muito errada, porque não é vitimismo, isso é necessário, sim. A gente sabe que a gente está dentro de uma sociedade estruturalmente racista, né? A gente sabe que a gente está numa sociedade... E aqui... Não estou nem dizendo que ele é racista, não. Mas é algo que prejudica, porque ainda tem um preconceito contra as minorias. E me parece que a direita, ela tende a querer manter esse preconceito. É como se a direita, ela fosse tão conservadora, que ela não quer de maneira alguma permitir nenhum tipo de progressão, né? Ou a política progressista da esquerda. Nem que essa política de progressão seja para a inclusão de minorias, como é o caso das mulheres, como é o caso dos negros, né, e do movimento LGBT. Então eles não querem de maneira alguma, criticam, ridicularizam, dizem que é vitimismo, e isso prejudica muito esses movimentos, porque tem muita gente que compra essa ideia de que realmente está sendo... essas minorias estão sendo vitimistas, né? Estão se vitimizando, coisa que não é. Mas também, Fred, tem toda aquela questão do... É a primeira vez que essas pessoas têm voz, sabe? É, desde o momento que você tem voz, você pode, sei lá, você pode mostrar sua indignação, você assusta as pessoas, não. Aquilo ali se torna algo novo, estranho. E quando a gente reage mal a coisas estranhas, a gente nunca consegue reagir bem, sabe? É igual quando você vê essas denúncias. É, agora nos Estados Unidos aconteceu, vou dar um exemplo, né, só para o pessoal ter uma ideia melhor. Nos Estados Unidos acabou uma menina a campeã olímpica, ela denunciou, se não me engano, foi o pediatra dela, o médico dela, que fez parte da do que cuidava dela, da questão fisiológica lá e tal. E o que aconteceu? As pessoas falam, porque ela não denunciou antes, porque ela não tinha voz, ela era uma mera ginasta que, tipo, não tinha o gabarito e o nível que ela tem hoje em dia. Então, isso, assim, isso faz muita diferença, você ter voz. Você precisa ter voz, sabe? Uma menina, imagina uma menina lá do interior, ainda mais do Nordeste, que eu vou dar um exemplo, né? Que, infelizmente, tem muito preconceito dentro do nosso Brasil. Esse aqui? Preconceito regional. Então, aí, tem muita essa questão de uma menina, imagina, aqui tem muito ela falar que o pai dela tá abusando dela. Alguém vai acreditar, cara? Se ela falar que ela tá sendo abusada pelo pai e, sei lá, ela aparece numa festa, aparece com o namorado numa foto, numa questão íntima aí, o pessoal vai falar que é isso mesmo, que ela sempre gostou disso, que ela não é digna, que ela não é mulher de respeito. Então, assim, hoje em dia, essas pessoas, elas estão reclamando, cara. Elas estão tendo a voz. O que antes era estranho. É a geração mimimi que o pessoal fala. Não é, cara. Eu realmente acho que certas coisas, eu realmente acho que as pessoas, às vezes, elas acabam, essa é a minha opinião, às vezes, problematizando coisas que não deveriam. Algumas coisas eu acho que realmente não merecem atenção. Exato. Sabe? Isso acaba sendo usado como argumento por essa direita desonesta, né? Como é o caso recente do filme do Pantera Negra, que tem uma representatividade absurda. É um filme que finalmente eu consegui me enxergar no cinema. Eu sou negro e eu sou muito fã de quadrinhos, sempre fui muito fã de quadrinhos. E, cara, eu nunca consegui me identificar com os personagens dos quadrinhos. Sempre fui muito fã do Homem-Aranha, Superman. Mas a gente precisava de um super-herói que não fosse sidekick de ninguém, ou que não fosse de uma tropa. A gente precisava de um super-herói que representasse a força, poder. E finalmente surgiu esse Pantera Negra. Já tinha nos quadrinhos, mas a maneira como o cinema adaptou isso foi uma maneira muito, muito bem construída, com um discurso muito atual, né, de inclusão muito atual. E ainda mais, muito necessário. A gente está vivendo um período de um levante racista muito grande, principalmente nos Estados Unidos. E, cara, muita gente falando, ai, mas já tem super-heróis negros, por quê? Né? Por que essa coisa toda em cima desse filme? E, finalmente, a gente teve voz, cara, sabe? A gente pôde falar. Então é isso que tu falou mesmo. Finalmente as pessoas estão tendo voz. Finalmente os negros, a mulher, as minorias estão tendo voz, né? E isso parece que incomoda o conservador. Parece que ele quer que continue. É aquele cara que reclama. Ai, mas antigamente a gente fazia essas piadas e não tinha problema nenhum. Cara, antigamente, anos 80, sabe? Você vê programa do Didi e você vê piadas extremamente... preconceituosa, os trapalhões, né? E na época era normal porque ninguém tinha voz. Mas não quer dizer que as pessoas não se incomodassem. Né? As pessoas se incomodavam sim, mas ninguém tinha voz pra falar. Você ia falar o quê? Que espaço você tinha na TV pra falar? E hoje a gente tem esse espaço. E hoje as pessoas estão falando. E aí vem uma pessoa de fora, né? Vem um padrãozinho. Né? Que é o padrãozinho? É o hétero, branco, classe média, homem. Né? E aí ele vem e ele quer ditar como que as coisas devem ser para o negro, para a mulher e para o homossexual. Né? Isso é um absurdo, porque ele não tem experiência de nenhum dos outros. E aí ele diz que isso é mimimi. Ele diz que essa voz que as pessoas estão tendo por reclamar é mimimi. Eu ia até fazer uma pergunta justamente pro Lucas, se ele acredita nessa geração mimimi. Eu tenho um grande comentário em relação a isso. É um pouco contrário, mas vamos por partes. A relação da representatividade eu acho legal, é bacana. É, sim, inclusive a construção de heróis negros, heróis homossexuais, enfim, esses tipos de heróis que representem as minorias nos quadrinhos, quando ela foi instituída é porque ela estava sendo realmente necessária. E claro, também tinha uma visão comercial em cima disso. Isso nas histórias dos quadrinhos e tal, Stan Lee não é besta. Hoje em dia, esse filme do Pantera Negra, eu não acho ele um símbolo tão grande assim de representatividade, porque ele ainda, se você for olhar por um olhar de esquerda, ele ainda tem algumas visões que a esquerda não acredita. Acredita não, não concorda, né? Que é uma visão que o homem está acima, é uma visão monarquista, é uma visão que, mesmo que as personagens mulheres tenham uma linha de base, ali parecida com Pantera Negra, ainda é o homem que está acima delas. Enfim, elas são subjugadas em relação a força e poder, enfim, etc, etc, etc. Tem várias coisas ali que você percebe. Eu não tenho uma visão tão minimalista em relação à esquerda, porque eu sou um pouco mais normativista em relação a isso. Então eu não me preocupo com isso, até porque eu não me sinto representado ali. Não é um crime eu não me sentir representado, até porque eu não sou negro, eu não sofro preconceito, eu sou, como você mesmo disse, eu sou o padrão, eu sou um branco, meio branco, né, porque eu vivo na Bahia, então é sol todo dia, eu sou pardo, hétero, enfim, né, então quase hétero, tem tudo isso aí, né, então a coisa não funciona muito bem pra mim. Mas em relação ao que você falou, em que o moderninho, ele quer ditar o que, como negro, o gay tem que pensar, eu acho que a esquerda também gosta de fazer isso. Também gosta. E quando se vê contrariada nisso, acaba agindo como o próprio moderninho, branquinho, que quer ditar. Então, assim, a liberdade individual, quando ela é posta à prova, ela totalmente entra na hipocrisia, e a gente vê exemplos disso na esquerda, entendeu? Um negro que é de direita, pra esquerda é um pecado incrível, sabe? Porra, como é que você é negro, tem que ser de direita? Um gay que é de direita, um gay que é, por exemplo, eleitor do Bolsonaro, por exemplo, enfim, existe. E aí a esquerda pira, tá ligado? Não, mas você não pode ser assim. Ué, por que eu não posso? E a minha liberdade individual é mediante ao que você quer, ao que é a sua visão. Pode ser que, assim, na verdade absoluta, o cara que é gay e de direita seja assim, um burro, vamos dizer assim, o que eu não acho que seja. Mas pode ser, vamos lá, a verdade absoluta de tudo é que ele está sendo um burro. Mas ainda assim, é o direito individual dele de ser assim. E em relação a piadas, a politicamente incorreto, existem pessoas que consomem isso. Mas não quer dizer que elas vão pregar isso, sabe? Vão achar a bandeira Deus Vult, assim, vão falar, olha, eu tava ontem e vi um... Sabe? Você tem que saber muito bem onde se portar em lugares e tal. Eu duvido muito que... É assim, ele é um comediante. Ele ganha pra fazer aquilo que ele tá fazendo. Se ele não ganhasse pra fazer aquilo, ele tava fazendo outra coisa. Isso em pra qualquer artista do mundo, pra qualquer jornalista do mundo. Se você acha que existe imparcialidade em arte, em cultura e informação, você é um bobinho que tá aí acreditando em tudo que vê, e inclusive nas próprias fake news. Não existe imparcialidade. O que manda é dinheiro, e ele não tem cor. Ele não tem cor, ele não escolhe cor, ele não escolhe idade, ele não escolhe padrão social nem opção sexual. Ele é aquilo ali que manda e acabou. Eu, pelo menos, acredito nisso e vejo exemplos disso tanto na esquerda quanto na direita. Então, se a gente for reclamar, o cara tá ali fazendo aquelas piadas de mau gosto, é só não consumir. Agora sim, se você usa isso pra agredir, pra difamar alguém diretamente, então, meu amigo, você tem algum problema na cabeça. Agora, se a pessoa consome isso, seja por qual motivo for, e seja por qual motivo retardado for, porque geralmente tem piadas que também são retardadas, que, porra, forçou uma graça ali que realmente, se você for pensar bem, caralho, que merda, né? Não tem graça, entendeu? Algumas pode ser que tenha assim, mas outras, porra, velho, você falou merda, não tem graça nenhuma. Se você achou, então problema seu, entendeu? Eu acho que isso fere um pouco a liberdade, entendeu? E a liberdade individual, lógico, né? Mas, enfim, como eu falei até no podcast passado, eu posso falar aqui o podcast passado que a gente falou sobre o lance do YouTube, hein, Fred? É, eu, sim, como eu falei, sim. É, que a gente falou, né? Porque o cara, ele fez uma piada que feriu uma determinada minoria, e essa minoria foi e protestou pro Google. O Google falou, olha, foram essas empresas aqui que estão apoiando eles. Eles foram, correram atrás da empresa e tal. Eu nem sei nem se foi uma minoria que foi atacada. Foi, ele acho que ele rotulou. E essa rotulação foi uma piada de rotulação em inglês aí. Foi o PewDiePie que falou, PewDiePie. Ah, ele vira, mas ele vira aí, mexe. Ele falou e aí atingiu e não gostaram, entendeu? E aí pronto. Aí acho que. Mas assim, ô Lucas, tem um. O problema que eu cito aqui em relação a esse politicamente correto é porque. O que acontece basicamente é que teve uma inversão, né? A esquerda costumava ser a contravessora, enquanto a direita era adepta do politicamente correto, e o politicamente correto da direita se tornou o conservadorismo dela hoje, e a esquerda adotou bem, o politicamente correto. É bem irônico correto. Isso, porque assim, a esquerda ela sempre se apoiou, não a esquerda, essa libre left agora, mas a esquerda ela sempre procurou formas de como se ingressar e como obter mais apoio, e escolher as minorias, o que antes ela não escolhia, dito que muitos ditadores matavam gays e negros, né? Foi uma forma de ela conseguir mais apoio, entendeu? E nessa de conseguir mais apoio, ela acabou se tornando uma libre left, uma sacristã não, uma, como eu posso dizer, uma politicamente correta, e de certa forma só é um meio de agregar mais pessoas para ela. Não é algo assim que, de certa forma, um cara senta e porra, vamos começar a estudar aqui a ideologia de esquerda e ver por onde ela passou e por onde ela vai passar e como eu posso melhorar ela e como eu não posso. Enfim, são vários quesitos assim, assim como a direita também, são vários quesitos assim. Eu acho que muita gente hoje só apoia o Bolsonaro ou só apoia determinado político por uma forma de ignorância. Por um sufoco que ele tem de que, é necessário que isso tenha e esse candidato tá defendendo. Esse aqui vai deixar os pobres mais ricos, vai acabar com a violência. Isso, você falou, você completou o meu raciocínio, entendeu? Ele busca em valores de outras pessoas que talvez estejam defendendo isso só para garear votos. Você não pode ser inocente para não achar que é isso. Por favor, não seja inocente, cara. A pessoa, um político, o líder de movimento, o líder, o carinha do seu grêmio, o carinha da sua faculdade, o cara acadêmico. Eu já fui líder acadêmico, já participei de centro acadêmico de universidade. Ele. Sim, eu participo. Ele só vai falar bastante. O que você quiser ouvir. Ele não vai falar o que você não quer ouvir. Isso não tem lógica, cara. Isso tá no marketing. Sabe? Vamos retornar aqui pro problema que eu vou só fechar aqui esse primeiro argumento aqui, vou fechar minha linha de raciocínio. O que eu tava falando era o seguinte, você tem um problema muito grande, eu tô batendo nessa tecla, que é da... Eu não tô nem falando da questão da economia, né? Como a gente já tava falando agora. Mas eu tô falando da questão social. A direita, ela parece ter uma dificuldade muito grande de aceitar a inclusão social, a inclusão das minorias, e ela expressa isso, ela externa isso muito através da comédia. Então você tem muitos comediantes, o comediante de direita, normalmente, ele sempre ataca as minorias, né? Ele ridiculariza as minorias, ele torna a minoria chacota, e quando ele faz isso, ele dá um aval para aquelas pessoas que estão assistindo fazerem o mesmo, que as pessoas vão ver e vão, então é certo eu fazer isso, né? Se ele está fazendo, se meu ídolo faz. É uma visão meio comum. Ignorante. E normalmente a comédia da esquerda, ela é mais social, ela é mais aquela coisa que o José sempre fala, é mais crítica social fora. Então você vê, por exemplo, os comediantes aí como Rick Gervais, né, que normalmente eles têm críticas sociais muito bem feitas nos programas dele, e me passa a impressão de que, aqui parafraseando Charlie Chaplin, né, que é aquela coisa que Chaplin dizia que o gênio faz piada com o opressor, né, o medíocre faz piada com o oprimido. E me parece muito que o tipo de piada que a direita tem, os humoristas são medíocres e só conseguem fazer piada com quem está sendo oprimido, né? Então você vê muito isso, que é piada com o negro, é piada com o homossexual, é piada com a mulher. Enquanto que a esquerda, ela já faz piada sobre a piada, né? Ela faz a piada sobre como a sociedade lida com essas questões. Tá aí um canal muito bom que eu vou citar aqui, talvez o Lucas vai ficar maluco. Ai, minha nossa, vai. Mas é o Porta dos Fundos, que é um canal que faz críticas. Não, eu adoro é o Porta galera... dos Fundos. Eu gosto pra caramba. E é uma galera que tem esquerda e direita lá dentro, né? Tem. O Tabet, ele tem um viés mais de direita, enquanto que o Pochá, que é outro dos fundadores, é mais esquerdo, né? Mas assim, mesmo assim, eu ainda acho que o Tabet, ele manda muito bem. Assim, ele tem... mesmo ele tendo esse viés, você vê que... Eu acredito que o público do Porta dos Fundos seja um pessoal mais de viés de esquerda. A gente tá até generalizando as coisas aqui e tal, mas eu acredito, sabe? Pelas pancadas que eles dão de vez em quando na esquerda, na direita, tipo, eu acredito que tem um viés mais sobre tipo isso. O tipo de humor, né? É um humor muito inteligente. Isso, é um porque assim, como você... Mas, como assim, o Fred falou, se você for botar em base que se a direita trabalhar somente na piada do oprimido, então... Qualquer coisa que não concordar diretamente com a direita vai ser considerado de esquerda e vice-versa. Então, sabe, fica meio um negócio meio maniqueísta, sabe? Tipo, fica. Eu também acho que é muito preto no branco. Não, nada é concordo. Preto no branco numa sociedade real, isso. Entendeu? Porque ideologias são muito presas a uma cruz, entendeu? Que fica esquerda, direita, liberal, conservador. E fica assim e você não sabe intermediar. Concordo. Eu acho que sim. Concordo. Na vida real, sabe? Não, e a gente acaba perdendo muito isso. E assim, até isso que o Lucas tá fazendo, assim, não é qualquer um, assim, sabe, que tenta... Eu sei que não tá sendo isentão, sabe? Você tá, tipo assim, cara, a esquerda também não é só isso, sabe? Porque, a direita assim, não é só isso que o pessoal fala. Eu, pelo menos, Lucas, Inícios, procura ser sempre ser mente aberta, entendeu? Tá, vamos lá. Tá se discutindo sobre isso, tá? Vamos ver o que é isso? Pronto, eu vi. Porra, caralho, eu não concordo, acho um saco. Pronto, eu não vou mais procurar saber. Eu já tenho... É preciso que você não tenha um argumento baseado no que você viu de outra pessoa. Crie o seu próprio argumento, se desafie, entendeu? Porra, tá, vamos falar sobre direito do LGBT, o alfabeto inteiro agora, que eu acho que tem uma nomenclatura imensa agora, entendeu? Você pega aquilo ali e vê, porra, realmente é necessário? Pô, se você acha que é, então, porra, beleza, você estudou aquilo ali, você viu, né, um argumento bom e tal, pô, então, beleza. Ah, você viu e não concordou? Porra, beleza também, velho. Eu acho que a gente sempre tem que procurar trabalhar em cima, não é só do coletivo, é do bem comum, cara. E que é um desafio pra humanidade, isso não é um desafio pro Brasil, não é um desafio, sabe, assim, um desafio ideológico. A direita nunca vai estar certa, nunca vai estar sempre certa, a esquerda também não. Então você tem que sempre procurar, não é um viés assim, como você fala, isentão. Não é isentão. Entendeu? A gente sabe que sempre um vai estar por cima da carne seca do outro. E a gente sempre tem que procurar trabalhar para que isso consiga se reajustar. É o desafio do mundo. Eu acho que para sempre vai existir isso. A não ser que haja uma ditadura aí, novamente, né? O ser humano naturalmente, a gente acho que até comentou isso no podcast sobre Nietzsche. O ser humano naturalmente ele é um cara contraditório. A gente é contraditório, sabe? Nas nossas escolhas, sabe? Vai ter vezes que a gente não vai muito, sabe, vai discordar de certas coisas, sabe, que aquilo ali não vai encaixar com o que a gente pensa, sabe? Então assim, a gente vai acabar se perdendo em certos pensamentos nossos. Eu comento muito com a minha amiga, com meus pais e tal, com a minha família, que eu tento viver o que eu falo. Eu tento, eu não vivo o que eu falo, mas eu tento. As coisas que eu acredito, eu tento viver em cima daquilo. Eu tenho, pelo ter um pouco um viés mais de esquerda, tem certas coisas de esquerda que eu falo, cara. Eu falo como negro, eu, da onde eu vim e como eu vivi, é difícil eu ter um viés mais de direita, sabe? É difícil eu buscar esse viés de, vamos lá, economia, a gente tem que acabar com certas coisas, a gente tem que evitar certas coisas que estão atrasando mais o país, tá tendo muito gasto e tal. Porque, cara, eu vim praticamente da favela, sabe, assim, então pra mim é muito difícil, assim, entender um pouco mais a política de direita, mas assim, isso não quer deixar a esquerda isenta, não. Eu tenho muitas críticas sobre a esquerda, eu acho que a esquerda hoje em dia é muito separada, eu acho que a esquerda hoje em dia, se você não concordar com eles acham que você é de direita, sabe, tá acontecendo muito isso, então assim, às vezes eu prefiro nem dar minha opinião. Na minha faculdade mesmo, eu tô lá, às vezes, conversando com a galera fala assim, cara, mas tu acredita nesse tipo de autor? Aí eu falo assim, mas eu acho que esse autor, ele tem uma opinião boa. Não, cara, isso daí é coisa de reaça. Vamos respeitar um pouco, vamos pensar um pouco mais, vamos ver que aquela pessoa pode agradar, pode, como é que eu posso falar, pode agregar mais. Então acho que, assim, tá muito um negócio maniqueísta hoje em dia, e isso prejudica cada vez mais o diálogo. A gente precisa de diálogo hoje em dia. Não é que a gente vai fazer política com paz, não. Mas a gente precisa de diálogo, porque a direita, eu vou falar, parte da direita, muito parte do discurso da direita, algumas vezes, é parte com um discurso de ódio. Mas a esquerda também faz isso. Se você não concorda, você é capitalista, você concorda com o opressor, e não é isso, sabe? Então a gente tá se perdendo muito nessa questão de preto no branco. E como o próprio Lucas falou, cara, as coisas não são preto no branco. A gente está falando aqui sobre a questão, a treta social entre direita e esquerda. Vamos falar aqui agora um pouco sobre a questão econômica, esquerda e direita. A gente tem uma esquerda hoje que ela tenta implementar um sistema de assistencialismo, né? Que onde o Thales citou mais recentemente, no início do cast, que servem para fazer um trabalho ali... de assistencialismo mesmo, que vai ajudar essas pessoas a passarem um tempo, eu esqueci o termo aqui agora, paliativo, que é um programa que vai resolver paliativamente aquela situação, enquanto a situação no geral tenta se encontrar uma solução para ela, que não é simples e também não é de um dia para o outro. A questão da pobreza no Brasil, a desigualdade social, isso aí são séculos para se resolver. Mas enquanto não se resolve, o que, que a gente vai fazer? Deixar os pobres morrerem de fome? Não, né? Vamos criar programas de assistencialismo para assistencializar essas pessoas. O problema de programas de assistencialismo no Brasil é... Tem aquela frase icônica que você não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, mas não acho que é só isso, não. Eu acho que o problema de assistencialismo no Brasil é que o brasileiro, um brasileiro comum, né, o que não tem acesso à internet, que se você acha que todo mundo tem acesso à internet, você é ignorante. Acesso à televisão também nem todo mundo tem. Fala o brasileiro pobre mesmo, pobre, mas é desse, ele não tem uma educação. Então, esses programas de assistencialismo, como Bolsa Família, ou como é o Minha Casa Minha Vida, eles não se tornam um programa de assistencialismo pra ele. Ele se torna um programa permanente. Um programa assim que ele vê... esse cara chegou aqui, ele me prometeu casa, comida, eu vou votar nele. Então fica nessa, entendeu? E assim, não tô dizendo que isso torna o brasileiro preguiçoso, mas isso torna um brasileiro que, por falta de instrução, por falta de... O voto dele isso vai ser baseado numa forma de, de subsistência, de sobrevivência, porque no Brasil você não vive, você sobrevive. E quando você coloca em pauta pessoas que não têm condições, né, nem às vezes de trabalhar, então, cara, isso aí se torna algo pior, entendeu? Tanto que o Bolsa Família, tanto para pessoas que não têm educação nenhuma e para as que têm muita educação, se tornou uma forma de lucrar em cima de algo que, porra, era algo paliativo, era algo para ajudar enquanto não se consegue algo melhor. E não, aí teve uma caralhada de gente que tentou, como o jeitinho brasileiro é algo, né, permanente, né, tentou ludibriar, tentou passar por cima disso e tentou se beneficiar de algo que era para uma intenção boa, mas que de certa forma foi estragada pelos próprios usuários, vamos dizer assim. Mas eu acredito que demonizar programas sociais como assistencialistas, como Bolsa Família, é mais ou menos como você, assim, demonizar eles utilizando o argumento de que tem pessoas utilizando eles para lucrarem, é como você dizer que vamos tirar todos os carros de tráfego, porque carros não matam pessoas. Não, calma, né? Aí... vamos ser mais, eu acho que então não fui muito específico em relação a isso. Eu acho que são necessários, beleza? Mas são necessários para pessoas que realmente precisam disso. Haviam pessoas que, não estou demonizando o programa, estou demonizando quem usava, entendeu? Haviam pessoas que estavam se aproveitando disso, entendeu? E havia pessoas que, por falta de instrução, viam isso como a única forma de continuar na vida. Não houve, o problema do Brasil, o grande problema do Brasil, é uma coisa chamada educação, velho. É o único, acho que é o primeiro, né? Tem a fome, tem a miséria e tal, mas a educação é algo que, assim, o governo não quer que você tenha educação, o governo não quer que o povo tenha educação, porque o controle se torna mais fácil e melhor. Isso aí é óbvio. Isso aí, em qualquer lugar, você vai ver isso, e é a mais pura verdade. Quando você tem um povo que tem educação, que tem conhecimento, o governo acaba que, né, sendo sujeito a servir, e não o contrário. Hoje em dia, o povo é que serve o governo e não o governo que serve o povo. Então, eu acho que a falta de educação do brasileiro tornou esses programas assistencialistas demonizados. E eu acho que... Não, e eles acabam sendo perpétuos, né? Eles não param mais. Mas eu concordo, sim, concordo bastante que o assistencialismo ele não deveria se tornar algo da nossa economia, inerente à nossa economia, sabe? Mas infelizmente é o que a nossa população tem, sabe? Eu concordo que por muitas vezes a questão do assistencialismo ele acaba tirando muito, como é que se fala, contribuição, sabe? Muitas pessoas eles acabam deixando de contribuir porque eles acabam se encostando, né? Uma muleta, né, que a gente pode falar. Mas assim, tem muitas famílias que infelizmente na condição crítica que elas vivem, elas precisam disso. E como é uma solução que os governos eles utilizam? Vou dar um exemplo. Os governos eles não querem erradicar a pobreza, eles só querem diminuir. Eu vou dar um exemplo do governo Lula. Eu amo Lula, sou declarado, fã mesmo, tal, votaria nele tranquilamente. Só que a questão é, no governo Lula, o pobre, o rico ficou mais rico e o pobre ficou menos pobre. É isso, aconteceu isso, sabe? Só que as pessoas dificilmente comentam isso. Eles não comentam. Se você chegar na esquerda e falar isso, eles vão te chamar de liberal safado. Mas aconteceu. Só que a questão é, foi como eu disse lá atrás, o pobre que nunca teve nada começou a ter alguma coisa. Isso faz a diferença. Mas ainda assim, o pobre começou a ter alguma coisa e ele não soube aproveitar disso, entendeu? Ele não soube, de certa forma, o rico viu uma oportunidade, conseguiu enriquecer mais, porque tem uma instrução e tal, tal. E o pobre que não tem uma instrução, pegou aquilo, usou e continuou pobre, entendeu? E isso vem. E a questão da nossa cultura também, né, Lucas? Assim, hoje em dia, o pobre, vou dar um exemplo, né? O rico, ele fica rico, cara, ele pode investir em alguma coisa. Sabe, tipo, ele tem a questão ele teve a instrução para isso, ele teve a educação para isso, sabe? E o pobre não tem. O pobre é o seguinte, ele só quer juntar um dinheirinho ali para fazer um puxadinho, sabe? É isso que ele quer. Ele quer juntar um dinheirinho para, sei lá, para visitar fazer uma viagem pro sul, pro nordeste, para ver a família, sabe? Então assim, vai muito da nossa política. E aquilo é temporário. O pobre sabe que é temporário. Então, desde o momento que ele sabe que é temporário, ele fala, ó, vou aproveitar até quando dá. É isso aí. Vamos gastar. A linha de crédito. Você quer fazer o Brasil alavancar, linha de crédito pra pobre. Vou contar uma história aqui. Vai gastar. Eu, nesse carnaval, cuidei de crianças que estavam na linha de pobreza, né? Tá. Quem estava promovendo isso era a prefeitura que eu trabalho, a secretaria da prefeitura que eu trabalho. A secretária dessa prefeitura que eu trabalho, ela pretende se eleger esse ano para deputada federal, estadual, federal, não sei. Toda criança, gente doente, pobre, é merchandising político, beleza? Eles gostam. E o que dá mais raiva é que eu sou fotógrafo. Então eu tinha que tirar foto deles que chegavam de vez e nunca lá pra tirar foto com as crianças. Muitas crianças, sabe, estão numa linha de pobreza, têm doenças como qualquer outra criança que está na linha de pobreza. Então, piolho, escabiose, sarna, enfim. E eles iam de luva, né, máscara e tudo pra tirar foto, faziam uma pose lá. É isso. E assim, dá uma raiva, dá um ódio, porque assim, eu ficava perto das crianças pra cuidar também, né? Não tava mais, eu tava mais como cuidador do que como fotógrafo. E as crianças, elas, não sei se elas eram instruídas pelos pais ou não, mas elas levavam pouca roupa, porque elas ficavam lá o carnaval todo pra receber doação, pra pegar doação. Elas fingiam que esqueciam, que não tinham escova de dente pra receber escova de dente. Elas guardavam, escondiam comida, velho, chega até a arrepiar aqui. Elas escondiam comida porque pra comerem mais tarde, entendeu? Porque elas achavam que não iam receber mais comida. Enfim, são esse tipo de coisa que acontecem, que você falou assim, quando o pobre recebe uma oportunidade, ele vai aproveitar aquilo ali até quando não ter, porque ele tem ciência que talvez isso não dure pra sempre, entendeu? Então tinha criança lá que a melhor refeição que ela ter na vida não, mas no ano ou no mês seria agora, entendeu? Seria nesse carnaval, né? Com o governo dando esse assistencialismo, mas que é um assistencialismo vagabundo, filho da puta, e que só tem um interesse eleitoral, velho. Então, tudo bem, antes ter isso do que não ter nada, sim, mas pode ter algo melhor, entendeu? Então, e são crianças, não dá pra se esquecer disso. E, cara, isso aí me fez perceber, me fez ter não só uma empatia maior em relação a esse tipo de coisa, né? Mas a perceber que, caralho, velho, como tem gente filha da puta no mundo, entendeu? E como tem gente que precisa das outras pessoas. E é foda, velho. É um negócio assim que... Puta que pariu. E também tem uma questão também, Lucas. A questão também que... como é que eu posso falar? O pobre, a gente comenta muito que assim, os poucos pobres que eles têm a oportunidade de pensar um pouco mais nessa condição deles, acabam tendo relativamente um relativo sucesso econômico, mas assim, eles só são, como é que eu posso falar? Eles são exceção, sabe? O problema é que aqui no Brasil a gente faz da regra à exceção. A gente faz da exceção à regra, sabe? Então isso acaba dificultando muitas coisas, sabe? A gente vê um cara que veio da favela e venceu, meu pai, eu posso falar aqui, desculpa a expressão, um completo fudido foi meu pai, e hoje ele alcançou um status assim, tô falando ele, hoje ele vive bem, tem uma condição ok, legal, nada demais, mas tem uma dignidade, sabe, assim, pode às vezes passar umas férias num lugar diferente que ele sempre quis, tal, mas assim, trabalhou muito, ralou muito pra tá lá. É aquela velha história, só que, ele assim, sabe de onde veio, mas ele sabe pra onde vai. E assim, o problema é que as pessoas falam, e ele fala, tem a questão da meritocracia, né? A meritocracia, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso, sabe? Porque muitas pessoas, elas estão lá porque elas tiveram algum momento uma ajuda. E ajuda não é algo que a gente tem que tratar como algo que é ruim, como algo que você considera como... Ah, teve uma ajudinha, então você tem que desconsiderar aquilo. Não, cara, acho que eu tive... Eu posso falar que se hoje eu faço uma faculdade federal, uma segunda faculdade, o governo usou expansão. O governo Lula teve expansão e eu só tô fazendo faculdade por causa disso. Eu sou grato por isso. Então, assim, pra mim, é muito difícil ignorar o que o governo fez. Tem os problemas? Tem. Porque eu estudo justamente os problemas que o governo acabou fazendo, os erros e tal. Mas, assim, se hoje eu tô lá, é por causa dessas medidas de educação, sabe? Então, assim, uma das coisas que a gente também tem que ter aqui no Brasil é a consciência de classe. E quando você fala consciência de classe, o pessoal já pensa em comunismo, em socialismo, não. Consciência de classe é você saber de onde você veio, a que grupo você pertence. E pra onde provavelmente você irá. Tem um lance, isso meritocracia mesmo. Pra mim, ela só funciona quando você dá as mesmas condições pra determinados grupos. Correto. De pessoas de diferentes classes. Se você der, aí meritocracia funciona, entendeu? Agora, ela não funciona na condição brasileira de educação, entendeu? Tem um cara que falou uma vez no rádio que a gente poderia ter vários gênios de ciência, de tecnologia, que estão aí nas favelas, entendeu? Estão aí em lugares em que não tem esse acesso a um bom estudo, a uma boa educação fundamental, uma boa educação, sabe, média... E que hoje se tornaram, em vez de grandes cientistas, grandes ganhadores de prêmios Nobel, se tornaram grandes criminosos, grandes traficantes, sabe? O próprio Neil deGrasse Tyson disse que o próximo Albert Einstein pode estar passando fome na Etiópia, uma hora dessas. Fazendo a maior rede de crimes no Brasil, e você não sabe, entendeu? Porque foi onde ele foi educado. Tudo bem, você é fruto do meio que você está, entendeu? Então, se ele foi fruto desse meio, ele vai saber agir, porque ele é inteligente, ele é dotado de inteligência, ele vai saber como fazer, entendeu? Então, foda. Falta muito essa questão do... Essa questão de consciência de classe e essa questão de entender como que funciona. Porque a maioria das pessoas, cara, elas realmente acreditam que vão trabalhar para o seu chefe 8 horas por dia, 9 horas, e que elas vão ficar ricas assim, entende? Então, aí a gente entra na questão da classe média que se acha rica, né? E o classe média que acha que é amigo do chefe. E quando eu digo que, assim como vocês citaram, né, que o político, ele, independente da ideologia, ele não está a fim do povo, ele está usando o povo para fazer política, chefe nenhum tá nem aí para funcionário, cara. O chefe, ele quer ganhar dinheiro, ele quer lucrar, e o funcionário é só mão de obra. Então, se ele puder demitir para contratar, colocar um robô no lugar, ele vai fazer. Então, e aí tem muita gente que, principalmente essa galerinha que defende a meritocracia, defende muito os patrões, né? Que inclusive é essa mesma galerinha que ficou a favor da reforma trabalhista, né? Que é essa galerinha que é a favor da revogação dos sindicatos. Não, e... Até essa questão da... Só complementando, Fred, essa questão da reforma do trabalho e tal. Eu tenho amigos, assim, que eles são... Eu posso te falar que eles são de direita, sabe? Pra você ver como as coisas, elas são bem diferentes. Mas, assim, são caras super conscientes, sabe? Eles são de direita, mas, assim, eles tiveram uma escola diferente, eles são de uma outra vertente, sabe? Então, assim, tem a consciência de classe deles. Tipo assim, pra eles é muito difícil pensar como alguém de esquerda, sabe? Mas o meu amigo mesmo, do início, ele era a favor dessa reforma. Só que ele falou, Thales, não tem como ser a favor, porque, assim, tem muita coisa errada, sabe? Mas mesmo assim, ele falou, cara, eu posso ser contra tal, mas é com muita coisa que eu acredito. Eu só sou contra porque eu sei que no Brasil tudo é uma bagunça. Mas ele falou, cara, se o Brasil fosse um país mais organizado, eu seria muito a favor da reforma, sabe? Então, assim, tem uma galera que eles veem que tem muita coisa errada. Que não só são do contra pra... Só estão ali pra ser do contra porque é medida de esquerda, sei lá. Não. Alguns têm consciência daquilo, assim como tem muita esquerda que é xiita. E a gente comenta muito pouco sobre isso, sabe? É, eu mesmo tenho muita, muita crítica sobre a esquerda. Tem bastante, tanto que às vezes as pessoas me chamam até de liberal e tal, mas eu não sou, cara, porque no mundo o que eu estudo, o que eu faço, não tem como eu ser aquele cara super radical que se postou no Facebook e me exclui, não. Eu acho que essa é a parte mais retardada de toda a história, esse lance de você, sabe? Não é. Como é polarizar as coisas, até com suas amizades, cara, já tá infantil demais isso, entendeu? Muito, cara, muito. E tipo assim, a gente tá perdendo muito, sabe? E as pessoas não estão percebendo isso. Não estão percebendo porque eles querem isso. Eles querem isso. E a gente fala, ninguém é bonzinho. Pra você conquistar, ninguém você é precisa dividir. Isso é... E você precisa tomar cuidado quando você divide as coisas, entendeu? Já houve isso antes. Já houve comunistas que, né? Antigamente se dividia os comunistas e os de direita. Hoje em dia, né? Cada vez mais há grupos. E há grupos que se dividem, se reconhecem. E que, na verdade, na prova mesmo, no papel não, mas na prova viva, no feito, na ação, no verbo, não é assim que funciona, entendeu? Você falou aí, Fred, em relação às reformas trabalhistas e a outra, a da Previdência, elas são totalmente manipuladas de forma para que continue havendo o que há no Brasil. Assim, elas são necessárias, de uma forma que, não que essas aí sejam, mas que tem que haver uma reforma em relação... A reforma é necessária. Não essa reforma, isso aí. E em relação a sindicatos, cara, eu sou totalmente contra. Não vou mentir, não. Aí eu sou de direita mesmo, porque tem muito sindicato vagabundo aí, viu? Eu mesmo já trabalhei com sindicatos e, sinceramente, a maioria não trabalha para o trabalhador. Ela trabalha para o sindicato. É o sindicato para o sindicato. E quando não é o sindicato para o sindicato, é o sindicato para um partido, é um sindicato para um movimento, ou pior, é um sindicato para uma ideologia. E quando você, ao invés de defender seus trabalhadores, procura apoios partidários, apoios ideológicos ou de movimentos, aí é que mora o perigo. E a maioria dos sindicatos brasileiros, como você mesmo falou, as coisas aqui no Brasil é uma bagunça. E até em sindicatos isso vira uma bagunça, entendeu? E outra coisa que eu concordo totalmente com você é isso. Não pense você que você é amigo do seu chefe. Seu chefe não é seu amigo. Você presta X, né? Um serviço. E é isso, pra isso que você serve, ok? Seu chefe presta um serviço também, e é isso aí. Se você acha que você tá prestando um serviço e não se sente totalmente valorizado, se fosse num país direito, você faria sua própria empresa, né? Como não temos isso no Brasil, nessa capacidade boa de, né, ter um investimento pra você ter sua própria empresa, ser dono de si, então você tem que sempre procurar algo melhor pra você e, de certa forma, sempre crescer. Então, dá o seu jeito brasileiro da forma certa, porque só assim se consegue vencer nesse país, cara. Agora, se você acha que você é amigo do seu chefe, que ele fica sorrindo pra você, assim como meu chefe mesmo, que é jornalista, ele fala, todo político aqui, ele vai apertar sua mão e sorrir, mas sabe muito bem que ele não vai saber nem seu nome. Então, eu às vezes nem olho na cara deles pra eles nem gravarem o meu, porque quando um cara grava seu nome, é porque aí tem merda no meio, entendeu? Vão te pedir coisa que você não vai querer fazer, e às vezes... É ruim até. Vão querer te comprar da forma mais errada possível. A gente vive agora num cenário político que a gente não sabe nem quem votar, velho. Nem acreditar. Porque assim. Nessa corrida presidencial 2018 aqui no Brasil, a gente tem alguns candidatos aí, né, que estão sendo bastante falados e têm sido alvo de várias polêmicas. Eu acho que essa corrida vai ser mais emocionante que a própria Copa do Mundo em si, pode ter certeza. O Brasil pode ser hexa, mas o que vai ser emocionante esse ano, que vai render muitos memes também, lógico, né? Nossa, essa política vai ser, vai ser um evento. Isso vai ser um evento. As pessoas começaram, e isso eu acho muito bom, apesar de estarem divididas, elas começaram a se engajar politicamente. Algo que a geração anterior não só sabia falar, vou votar nulo, vou votar naquele que eu achar mais bonitinho, Collor, por exemplo, sabe? É verdade, Collor só virou presidente porque era bonito. Porque era bonito, eu ia falar e, isso. Enfim, e hoje em dia não, as pessoas estão engajadas, mesmo que a gente tenha, né, claro, militâncias de todos os lugares, de todas as partes, a gente sabe onde se guiar, entendeu? Quer dizer, as pessoas mais instruídas, né? Não tô falando da classe pobre, né? Mas assim, a classe média, a classe alta, sabe onde se engajar ou sabe onde militar. E antigamente isso não existia, antigamente, e se existia era muito pouco, entendeu? Ninguém queria saber de política, a política era um assunto chato. Hoje em dia não, hoje é sensação, hoje dá capa de jornal. Hoje em dia as pessoas estão interessadas em saber o que político A ou B deixou ou faz, entendeu? Então isso tá deixando uma coisa boa, interessante. E eu acho que isso vai ser empolgante. Não vai ser empolgante quem for vencer. Claro que vai, né? Porque acontece que hoje política também virou meio que futebol, o que eu acho totalmente errado. Mas o que vai ser excitante é saber que o Brasil agora ele se preocupa, mesmo que pouco, no cara que vai estar lá no topo. Então eu acho isso muito interessante. Não, hoje em dia eu realmente vejo a corrida presidencial o acontecimento do ano. E caiu logo com Copa do Mundo, cara. Então esse ano a gente tem muita coisa, que isso. E a gente tem aí, né, um dos candidatos mais falados que a gente tem para essa política 2018, para essa campanha, é o Bolsonaro, o famoso Bolsonaro. Em contrapartida, a antítese do Bolsonaro, ou talvez o anti-Bolsonaro, seja o Ciro Gomes. Né, representando aí o que alguns dizem que é a esquerda, outros dizem que não é bem a esquerda, aquela coisa. Mas a gente tem aí Bolsonaro representando a direita, Ciro Gomes representando a esquerda. O que vocês acham disso? Rapaz, eu não vou mentir não. Ciro Gomes, ele não tem uma atividade política muito relevante fora do estado, né, que ele representa. Ele não tem uma visão definida, porque ele fica naquela de tentar passar a mão em um e passar a mão em outro. Eu não acho que ele seria um candidato antítese do Bolsonaro. Eu acho que um candidato antítese bom seria Lula. Lula é um candidato antítese do Bolsonaro. Eu acho assim... Tanto que o próprio Ciro, até complementando, Lucas, o próprio Ciro vira e mexe, ele bate no Lula, sabe? Tipo, e alguém tava até reclamando sobre isso, aí vai lá, bate um pouco na direita e tal. Então, assim, ele acaba mesmo realmente, tipo, tu não sabe qual é do cara, sabe? Tipo, eu sei que às vezes o cara não quer bater em todo mundo e tal, quer talvez manter uma credibilidade e tal. Mas assim, cara, é aquilo, escolha seu lado, sabe? Infelizmente, não tem como. Acho que os melhores políticos que existem são os americanos, porque eles não escondem o lado deles, entendeu? Aqui não, um negócio assim que a gente não entende. Por exemplo, eu acho que um ótimo adversário pro Lula não seria o Bolsonaro, seria o João Dória. O João Dória é um cara que de certa forma, ele vem de uma linha política que, não é que ela seja muito nova, mas ela tá se obrigando a ser renovada, entendeu? Que é aquele neoliberal, meio que finge ser conservador entendeu? Ele é um cara... Eu não considero que o Bolsonaro seja uma antítese do Lula, ou que o Lula seja antítese do Bolsonaro, porque é até meio covardia comparar os dois. O Bolsonaro some perante a presença do Lula em termos políticos e em termos de força política mesmo. Apesar de ser esse neoliberalzinho mesmo aí, que a gente tem bem no estilo MBL, mas o Dória é um candidato mais provável do que Bolsonaro, né? O Bolsonaro, apesar de que ele tá conseguindo aí uma certa popularidade entre o meio mais... O libertário ou o liberal, ele vê a necessidade de que haja uma mudança extrema, né, que se saia dessa esquerda que hoje temos, e que venha uma mudança extrema com a presidência, que na verdade não acontece muito, porque se fosse assim haveria uma mudança extrema também com a esquerda, e a direita você está vendo que hoje em dia está começando a se sobrepor. Então, isso funciona democraticamente, né? Lógico, isso é bom. Não se pode ter somente uma ideologia predominante e nem somente um governo predominante, senão estamos numa ditadura novamente e isso seria ruim. Não iria funcionar muito bem, porque acabaria não atendendo interesses populares em si, pessoais ou partidários, em aquela toda... aquele tudo blá blá blá que eu falei no começo. Mas o João Dória, ele é um cara bom. Eu discordo com você em relação ao Bolsonaro não ter algo tão relevante contra o Lula, porque assim, o Bolsonaro, ele se criou ele criou uma candidatura perantemente contra o Lula, e por isso não é que ele está a par de igualdade com ele, mas ele está a par de antítese com ele, entendeu? Se não for o Lula, sim, da ideia, então. Por exemplo, eu poderia, é meio assim, eu falar isso meio errado, mas o Bolsonaro, ele só existe porque o que o Lula fez com o Brasil é o resultado do que o Bolsonaro é hoje, entendeu? O Bolsonaro, o que ele representa para os eleitores dele é um sufoco de um afogamento que o conservadorismo não aguenta mais. Seja tanto de forma da parte de corrupção ou da parte de hegemonias que o conservadorismo sempre guardou as sete chaves e que hoje, de certa forma, não acontece, entendeu? Porque, assim, corrupção sempre existiu no Brasil e tenho fé que isso diminua com o tempo. É meio utópico achar isso, mas sim. Mas, só terminando, Fred, em relação a candidatos, eu acredito muito que Bolsonaro terá, sim, uma grande evidência nas eleições, mas que a gente não sabe, a gente não tem certeza. Por isso que tá tão excitante essa campanha, entendeu? O Bolsonaro, ele tem sim uma evidência, mas ele não tem força, né? Quando eu falo força, eu me refiro a uma network. Ah, sim, lógico. Política. Lógico que não tem. Lógico. A esquerda sempre trabalhou com a base. Com a base minoritária, né? Com o pobre, com a minoria, enfim, com a base que... Bolsonaro, ele não tem essa força, porém ele tem um apoio muito grande na população em função do discurso simplista que ele tem, né? Ele tem um discurso muito populista. Afinal de contas, a gente tem um problema, e quando a gente tem um problema, nós temos um problema social muito grande, que é a questão do problema urbano, que é a questão da violência, né? A violência não urbana, só urbana, tá, mas muito... também é agrária também. Tem muito... E aí, cara, esse problema da violência, ele não é... Eu até postei esses dias no Facebook. O problema da violência, ele não é uma causa, ele é um sintoma. E para você resolver um sintoma, você tem que encontrar a causa e você tem que sanar essa causa. E a causa, cara, é educação, é saúde, sabe? A causa ela tá muito lá no começo, no início. Então você não vai resolver o problema da violência, obviamente, em um ano, em dois anos. Porém, você pode iniciar o processo de cura dessa causa, dessa doença, que é a violência urbana, essa coisa toda. E você iniciando o tratamento, com o tempo, a gente pode ir, eu não vou ser utópico para dizer que vai sumir, mas a gente pode reduzir bastante essa questão. Mas não, isso leva tempo, e as pessoas, elas estão desesperadas. Eu compreendo que as pessoas estão desesperadas, porque elas estão afundadas nesse meio de violência absurda. E estar afundado faz com que as pessoas queiram uma solução imediatista. Pois é, situações extremas pedem medidas extremas. E qual é a solução mais imediata? É o mito, possível? Porra! Matar os bandidos, né? Matar os bandidos. E, cara, é aquela coisa, né? É aquela coisa, que se você vai num piquenique e você deixa o seu bolo em cima da toalha e começa a juntar formiga, você não vai matar todas as formigas. Você vai tirar, né, o bolo. Porque você... Exatamente. Então, o que acontece é que não resolve. Matar... Cara, porte de armas não resolve. Tende com a... E olha só, com a cultura o Brasil que a gente não tem no Brasil. O Brasil não tem cultura pra esse tipo de... O Brasil não tem cultura... Porte de como arma, também não o Brasil tem. Não tem cultura pra o aborto, cara. O Brasil não tem cultura pra o aborto legalizado, nem pras drogas legalizadas. Eu acho que o Brasil não tem. Não tem, não, porque não é só a parte de que quem é a favor vai usar isso de forma indevida, mas também quem é contra vai protestar disso de maneira indevida, entendeu? O Brasil não tem essa educação pra esse tipo de coisa, entendeu? E eu sou bem pessimista, sim, em relação a isso, porque, velho, você precisa de uma reformulação primeiro de educação, cara. Mas aí a gente volta de novo a mesmo estaca zero. Educação, o governo não quer, caralho. O governo não quer que a pessoa seja inteligente, que ela critique, sabe? Não quer saber disso. Quer que mais que você se foda. É isso que ele quer, entendeu? É isso. Porra, é foda, velho. Infelizmente, na verdade o Estado, ele, a tendência dele é a criar máquinas de trabalho, né? Porque você vê isso até na própria questão da educação. Eu não vou entrar aqui naquela vibe da direita de bem cultural deles reclamarem da educação e dizer que a gente, o Estado, enquanto governo de esquerda, está sugerindo aí uma cartilha esquerdista, né, onde tem doutrinária aí pelo, onde que o Paulo Freire é um doutrinador esquerdista que está levando a ignorância às... E aí, cara, não é bem assim, né? A gente sabe que isso é absurdo, é piração da cabeça dessa galera. Porém, a educação, a maneira como a metodologia educacional ela é implementada, e assim, eu tenho assim, quase todos os meus amigos são professores, e a gente se junta para conversar, e a gente já conversou, inclusive já conversei com o diretor de escola, e cara, a metodologia ela precisa ser atualizada, a metodologia educacional hoje, porque ela continua a mesma de séculos atrás. E a mente, a mente mudou, ideias mudaram, e a tecnologia está aí para trazer vantagens para a educação e não para atrapalhar, né? Então, hoje o professor, ele não deixa o celular na sala de aula, não deixa entrar com essas coisas na maioria das escolas e públicas. E cara, não, isso, você tem que implementar isso, você tem que mudar toda a estrutura metodológica. E a educação que a gente tem hoje, do jeito que ela tá para criar mão de obra. Então, o moleque vai lá, o moleque sai, e ele sai não sabendo, mas tendo uma ideia, uma base do conteúdo da programação estudantil, da programação acadêmica ali. Pra quê? Pra ele usar no mercado de trabalho. Mas assim, mas você é contra a mão de obra em si? Porque a mão de obra também é usada em espaços de cultura, em espaços de lazer, em espaços de educação. Você também é contra isso? Não, o meu problema é com o fato de que você tá cheio de médicos, engenheiros, pessoas que de formação acadêmica alta, de alta classe, que é no Brasil, né, são extremamente valorizados, você ser um médico. E você tem essas pessoas muito pobres culturalmente, entende? Você tem médicos que são ignorantes, politicamente ignorantes, né? Engenheiros, você tem pessoas que simplesmente não fazem noção do que está acontecendo no Brasil e no mundo, noção de história. Isso é preocupante. Então, quando eu falo disso, eu estou falando que a programação das matérias exatas, é matemática, é física, as ciências no geral, elas são usadas como apenas uma ferramenta para levar, para transformar aquela pessoa em uma mão de obra, um robô. Mas aquelas matérias humanas são esquecidas, né? Ou seja, não existe uma mão de obra assim. Existe uma mão de obra, mas não existe uma mão de obra que não seja alienada. É isso. Vocês falam que hoje em dia só se cria mão de obra alienada, assim. Exatamente. É um cabresto, no caso. O cavalo, já, ele sabe que ele vai usar uma sela e é isso que ele vai fazer a vida toda. No caso, seria isso? Exato. Então, quando tu fala assim que a educação, o governo não quer dar educação, e é aí que eu entro com o argumento de que o governo até dá educação, mas ele dá educação para transformar o aluno em apenas uma mão de obra cega. E o aluno, ele não aprende a questionar, ele sai de lá. Porra, a realidade aqui na cidade em que eu moro, que é uma cidade aqui do estado do Maranhão, no Nordeste, a principal forma de comércio aqui, a economia é baseada em empresas, né? Até a gente comentou naquele outro podcast que eu citei, quando eu tinha uma empresa que prestava serviço para uma terceirizada de outra terceirizada. Então são muitas empresas que tem por aqui. E o moleque, quando ele sai do ensino médio aqui, eles não querem fazer faculdade, cara. Já querem fazer curso técnico para ingressar numa empresa, começar a ganhar o seu salário de, sei lá, um salário, dois salários, e viver o resto da vida. É porque a educação é superior e ela não está mais estimulando o jovem, entendeu? Não está garantindo a ele que ele possa usar aquilo que ele está estudando em prática e que isso possa gerar logo um lucro. Sabe? Ela não só não está estimulando, como ela tá cada dia mais inacessível. Eu tenho vários amigos que são professores, acabei de falar aqui. E assim, deles, os que estão trabalhando são poucos, entende? Eu mesmo larguei, eu larguei então, a universidade e fui fazer curso técnico. Eu sou técnico, eu não fiz superior. Porque oportunidade de trabalho para superior aqui na minha cidade é zero, assim. Geralmente quando tem, e eu acabei tendo uma política em mim que eu não acredito em currículo. Eu acredito que geralmente tudo é quem indica, entendeu? Ah, isso que eu ia falar. Não, isso aí é em todo lugar, então, porque aqui é a mesma coisa. Não entendi, você falou aqui alguma coisa você... aí, Fred? Eu falei que aqui é a mesma coisa, aqui é currículo, a molecada já pega o currículo. Aqui é o seguinte, chegou uma empresa nova, a galera leva o currículo lá já pois encomendado, alguém pois já mandou você lá. É assim que funciona, cara. E como é que isso vai estimular quem a estudar? Quem é que vai ficar 4 anos numa universidade, que às vezes o conteúdo é chato, ou às vezes ele não te cobra uma criatividade, não te cobra uma prática, sabe? Não te desafia, e você fica no mais do mesmo e acaba saindo, ou fica até por osmose, entendeu? E vai deixando lá, empurrando com a barriga, ter uma esperança no futuro que vai conseguir um emprego. E sem contar que eu acho que o mais fraco da educação brasileira é a educação básica. Ela não é muito fraca. Básica, ela sim. É muito fraca, entendeu? Nossa, é muito fraca. As crianças elas têm uma tendência a aprender muito melhor e muito mais rápido quando elas estão assim pequenininhas, entendeu? Tem crianças aí que o pai bota pra estudar inglês, espanhol, pô, tem criança que já é poliglota, caralho. Entendeu? E isso não é incentivado na zorra do Brasil, caralho. É foda isso. Entendeu? Você poderia ter grandes estudiosos, não, desde jovens assim, que implementam, que tem ciência da cultura. E a quando própria você questão... fala dessa própria educação básica, só pra complementar, Fred, é que, cara, ela que é o essencial, cara. E tipo, ela é básica por quê? Porque ela simplesmente ela vai te direcionar. Eu falo que essa questão eu tô na minha segunda faculdade, eu fiz jornalismo primeiro e agora tô fazendo economia. Então, assim, eu tive oportunidade, que meus pais me ajudam bastante e tal. Só que, cara, é difícil, porque não me garante nada. Nada. Eu tava conversando com um amigo meu hoje, que ele falou, Thales, se tu puder, mano, esquece essa coisa de você ficar trabalhando por trabalhar, sabe? Tipo, tenta encontrar algo legal pra você, sabe? Tenta, porque assim, eu trabalhei durante anos, eu fui repórter de campo mesmo, e tipo assim, eu trabalhava, eu morava junto, era casado, então eu já tinha minha vida, então assim, ir pra vida acadêmica sem ter nenhuma garantia é complicado, sabe? Ainda mais hoje em dia, essa questão da educação no Brasil, que tá sofrendo uma reforma, as bolsas estão diminuindo, sabe? Então a pesquisa no Brasil tá cada vez mais deixada de lado. Então, assim, é difícil você querer pro ensino superior. Se pra gente, que tem instrução, é difícil, imagine pra quem não tem essa base, sabe? Hoje eu falo que eu odeio estudar, eu não gosto de estudar, eu falo isso pra todo mundo. Só que eu sou muito interessado, então, assim, consequentemente, eu me vejo obrigado a pesquisar certas coisas, sabe? Então, assim, isso porque eu tenho uma base. Imagina as pessoas que não têm, sabe? Então, não é pra qualquer um, não é pra amador, não. Nossa, o Brasil não é pra amador, não. Não é pra amador mesmo, verdade. Eu cheguei um dia no salão pra cortar o cabelo e tinha um guri lá. Um rapaz jovem de, sei lá, seus 15 anos, falando com o cabeleireiro, os dois conversando sobre política, e ele tava falando que o pobre não deveria poder votar, não. O pobre deveria ser cancelado o voto, porque o pobre não tem instrução. Não é uma mentira, mas, cara, mas impedir... Cara, não fiquei... é uma mentira, mas impedir também o pobre de votar, eu acho que seria meio radical isso, né? Não é uma mentira, que o pobre não tem uma instrução. Pode ser que ele não tenha uma instrução realmente. Mas aí, Lucas, quando você vai num médico, quando você vai em um engenheiro, um advogado, que é um defensor ferrenho de pena de morte, é um defensor de políticas extremamente radicais de combate ao crime, você vê que não é sua classe desfavorecida que é ignorante politicamente. Então, deixa de ser, é aquilo que eu citei, entende? A educação parece que ela não investe tanto em humanas, ela investe tanto em exata porque ela quer criar uma mão de obra. Quer dizer, o médico ele só tem que saber a informação que é pra fazer a pessoa ficar curada, que... sabe? Isso aí. Ele não tem que saber mais do que aquilo porque o sistema não quer que ele saiba. O médico, o advogado, ele só tem que saber tirar o cara da encrenca que o cara se meteu. Ele não tem que entender nada de humanas, ele não tem que entender nada de políticas sociais. Então parece muito que são robôs, né, trabalhando para um... Rapaz, se você for ver no lado bem pessimista, acho que até na área de humanas possa existir isso. Porque assim, quando eu fiz rádio, TV e tal, eu já fui designado para fazer uma coisa, entendeu? Que não abria nenhum aspecto criativo em relação a questionar. Ou seja, eu estava lá para fazer algo que eu iria ganhar certo valor e era isso mesmo, eu não tinha que falar nada e aí é isso aí. Eu acho que no jornalismo também acontece isso parecido, porque quando o cara começa no jornalismo, a depender, se for indicado, já vai indicado, mas se não for, ele começa fazendo pauta, entendeu? O cara vai lá, ó, você vai fazer uma pauta sobre isso e é só isso, viu? Às vezes o seu chefe vai te dar uma liberdade, às vezes não vai te dar porra nenhuma e você não pode criticar, entendeu? Por exemplo, quando eu trabalhava no rádio, havia discussões que eram feitas, de notícias polêmicas e tal, e eu falava pro meu chefe, isso aí não tem necessidade. Ele falava, vem cá, o que que dá mais dinheiro? Você apontar esse problema aqui na rádio e ter uma audiência de um dia só, ou o carinha que tá ali ficar problematizando ou botando mais farinha no feijão para que isso vá rendendo mais audiência, entendeu? Você tem que dificultar o entendimento para que haja uma audiência e para que você lucre mais, enfim, sabe? Então você não tinha um senso crítico de vamos resolver este problema que é polêmico. Não, eu não quero que isso se resolva, eu quero que você vá dando mais corda aí, entendeu? Até que a pessoa não aguente mais, entendeu? Então não haveria uma solução, haveria só uma problematização cada vez maior de uma coisa, e iria descascar a banana e pronto, acabou, não ia ter mais até que o assunto morresse e viesse um próximo. Eu acho que seria mais ou menos assim que deveria se pensar. Isso é pelo menos o que eu acho em relação às humanas, né? Em relação à mão de obra. Eu tava ali só pra fazer um papel de suporte, porque o cara que já tava ali na frente, no microfone ou na câmera, ele já tinha ideia de como o sistema funciona e como deveria continuar acontecendo, entendeu? Eu acho que o que eu aprendi o que eu demonizei na universidade, eu aprendi com a vida. Eu aprendi trabalhando perto, entendeu? Então, assim, esses assuntos em relação à política, à educação, quando você vê de perto... Porque, assim, eu acho que esses assuntos são tão delicados que, pra mim, são como brasa. Quanto mais perto, aí você sente, entendeu? Enquanto você não estiver perto, enquanto você só estiver olhando da sua tela do seu computador ou da sua tela de TV, você vai poder falar a merda que você quiser. Agora, a partir do momento que você senta do lado e vê, ou estuda, ou procura saber, são outros 500, cara. Eu acho que a pessoa, ela precisa ter, antes de falar qualquer coisa, de abrir a boca, ela precisa ter uma mente aberta. Não que ela precisa aceitar, mas uma mente aberta. Ela conhecer, ela procurar saber, e aí sim, depois, definir realmente como ela acredita. Depois disso, aí sim, aí você tá no seu direito. Até lá, cara, não é que você tenha perdido o seu direito, mas... Porra, podendo você fazer isso, vai não fazer isso? Vai ser preguiçoso o suficiente pra não ter uma ideia base assim? Então fica meio difícil. Eu concordo com você. Acho que a gente... Tem coisa que realmente vai contra aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, sabe? Acho que dificilmente a gente vai mudar, às vezes, porque tem muita coisa que é da vivência, sabe? Se eu vivi, é o que eu falo. Eu vivi durante um período, eu tive um ótimo momento, meus pais tiveram uma situação financeira muito boa, meus familiares também. Só que depois a gente, né, acabou. Durante alguns governos, algumas empresas faliram, muitas pessoas foram colocadas pra rua, o pobre, o pouquinho que ele teve, ele deixou de ter, ele acabou tendo mais nada. Então, assim, tem certas coisas, assim, tem certas políticas que, até partido, que a gente quer ficar longe, a gente não quer ver, a gente não quer... tipo um trauma que você teve, né? Você acaba deixando de acreditar, deixando de até de comentar. Mas tem muita coisa que a gente tem que se manter aberto, ainda mais quando se trata de ideologia, de ideias, de política. Acho que A gente é muito novo ainda, sabe? É muito novo pra... E até o Fred, né? O Fred que é... É o tiozão, é o tiozão. Garoto de 30 anos aí. Até o Fred, sabe? Até, tipo assim, que tem muita coisa pra aprender, sabe? Meu pai mesmo, é uma desconstrução diária com meu pai, sabe? Meu pai é militar, mas meu pai, pro que ele viveu, pro dia a dia dele comigo, cara, meu pai é muito tranquilo, sabe? Mas, e até com as outras pessoas, com seus amigos, familiares, a desconstrução é diária. A gente nunca vai mudar o mundo querendo xingar o outro, arrumando briga e tal. Mas, né, polêmicas são sempre bem-vindos. Isentão. Eu sou Petralha, Petralha sim. Tava esperando ele fazer essa piada. Ai, ai. Eu sabia que ele ia fazer agora, tava esperando. Eu tava esperando ele fazer essa piada. Eu sou Petralha, Petralha sumiu. Eu vejo, eu ouço. Eu sou um esquerdalha, sabe? Você é o cara de Stalin que matou foi pouco, né? Você que é esse? Eu tô esperando a gente falar alguma coisa super engraçada. Tá, é o menino Nerdcast, ele sempre espera uma piada final. O computador ia travar, entendeu? Se fosse sobre o comunismo, não iria funcionar mesmo, tenho certeza. Porque no capitalismo tá super funcionando. No capitalismo, no capitalismo... Eu só falo uma coisa. Computadores gamers no capitalismo, no capitalismo a gente iria cobrar pra você ouvir esse cast, amigão. De graça, você tá maluco? Nunca. Eu prefiro ser um isentão e vai pelo centro mesmo, viu? Olha, muito obrigado aí, viu? Adorei esse cast. Talvez, quizás tenha sido melhor pra gente ter gravado.